Bom dia, papá, Rodrigo, dia, papá. Prossiga. Autorização acionamento de táxi da Lima 544. Cliente, autorizado até a saída do parte 3, eu posso ficar em ingresso de principal. Cliente, vai acionar a reporta iniciando o táxi. Tokyo Tokokawa inicial táxi. Você podia confirmar na reportada no final do pátio 3? Pode ingressar e reporte na Lima. Vai reportar na Lima, o Índia da Babá. Lima, o Índia da Babá. Lima, Mike, até Quebec, reporte para ingresso na pista. Lima, Mike, Quebec, reporte para ingresso na pista, o Índia da Babá. Até o pátio 4, né? Pátio 4. Então ingresso à direita via pista até o pátio 4 autorizado. Ok, ingresso à via pista até o pátio 4. Você podia fazer um favor pra gente, tava de pista aérea, acabei esquecendo. Se ele está uma viatura para transporte até o saguão depois pra gente, por favor. Quantas pessoas? Pessoas. Gente, duas pessoas, vou poder arrancar aqui. Muito obrigado. na frequência livre e a viatura da infraestrada já está a caminho. Ok, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1161. Salvador, Guarulhos 360, já aprovado, ponto 4. Ponto 4, gol 1161. Guarulhos autorizado, nível de voo 360, VP Zulu 10. Decola da 10, curva direita, no perfil Adael, Leda, após Leda, posição ótima. Aciona 5036 no transponder e o controle em 120, decimal 80, gol 1161. Autorizado 360, roda em prona, Bezolo 10, decola da 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Mótima. Aciona 5036 e o controle 120, gol 1161. 1161 no correto, no 7, chame pronto, pushback para a meta. Ótima, né? Ceará, Salvador, Rua Nilda, 3601, formação Delta, pronto, Costa de São Paulo. Tá, 3601, para Congonhas, 360, autorizado, via Upezulu 10, até Pupaga, após Upezulu 16, se conforme. Decola da 10, curva direita, no perfil da Dael Leda, Mótiva, 5037, transponder, 120, decimal 80, controle de Salvador, da 3601. Positivo, 360 São Paulo, rota inicialmente a Upezulu 10, Pupaga e a Upezulu 16, segue conforme apresentado. Dael Leda, Mótiva, Salvador na saída 1208 e o código é o 5037, o TAN 3601. Correto, 3601, chega pronto no 11, o pushback no momento. Confere e repassará em TAN 3601. Rodou o gol 9161, ponte 7, pronto, pushback, estacionamento. Autorizado, time, pro taco. Autorizado, chamar a taxa, 9161. 359, a bordo 4 horas e 10, Galeão. Autorizado, táxi 41 no Índia, ponte espera 1895, o ajuste no 018, uma boa viagem, voo no 161. Táxi Índia, ponte espera 1895, voo no 161, no 161, autorizado linha área, decolar 1-0, vento 160 graus, 0-5. Autorizado linha área, decolar 1-0, gol 1-1. 1161 no decolador 33, controle em 1208. Excelente, controle 1208, muito obrigado, bom dia. Controle, muito bom dia, 1161, no passa 1400, perfil da EL. Sou 1161, bom dia, contato radar, subatório nível 360, autorizado direto à posição dele. Gente, atenção 360, sentido direto letro, o 1161. Sou 1161, autorizado direto à posição Ognave. Sente, direto ao Ognave, 1161. Informador, tá 3601, agora pushback acionamento no gate 11. Autorizado, sem protex. Autorizado, tá 3601. Gol 961, muito obrigado, bom dia, até a próxima. Paulo Otan 3601 no táxi com 185 a bordo, Galeão, 3 horas e 50. Táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponte espera 1895, ajuste no 018, tenha boa viagem, tá 3601. Positivo ajustado, táxi aprovado, parte o Índia, 1895, ponte espera, pistão no 0, 3601. Torre Botilda, 3601, aproximando o ponto de espera, está pronto. 3601, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 180 graus 059. A linha decola pistão 0, tá? 3601. São 3601, decolado 49, controle ano 208, boa. 208, boa. Tira da 3601, decolado lá do Dayão. Tira 3601, contato radar, suba para o nível 360, autorizado o Leda. Direto Leda, 3601, 360 subindo. Abriu. O 3601, Chima Grande Recife, na frequência 1251 e alternado 133, decimal 25. 2510, alterno 3325, Recife, na 3601, boa.